5316, flying direct to Duna position and descend to 3,000 feet, KNH1022. Duna 3,000, 1022, 5316. Passarei 2223, confirme sua indicada. Tem condições de manter 220 para 210, o segundo para aproximar? Prossiga, Tango Índio Bravo. O Tango Índio Bravo, ciente. O decolagem por conta e risco na RMA, reporte fora do solo. Mike Eco Delta decola aos 411-1208 agora, tenha um bom voo. Geral 9970, agora concentro Recife, frequência 2545, secundário 12685, bom voo. Obrigado. 12545, secundária 12685. 12685, obrigado. O passageiro 2223, prevista uma órbita na posição BONF, o 2223. Meu cordial bom dia, é o Papa Romeu, Tango Índio Bravo. Tango Índio Bravo, bom dia, prossiga. Todo R Márcio, amateur sobrevoo na região de na Simões Filho. Sente, Tango Índio Bravo, poderia confirmar a proa no momento e a distância? 050 a proa. Essa é a distância aí de 2, 3 milhas, de 7 milhas do aeródromo. Sente o Tango Índio Bravo, condições visuais, reporta no local, mantendo sobrevoo. Só para informação, o pista de uso está no momento é 1-7 e as aeronaves estão aproximando pela final da mesma. Ok, vai manter a separação, vou reportar a hora que estiver no local. Eco Delta, prosseguindo para Manati. Teto autorizado, condições visuais, reporta livrando a zona de controle. Good morning, 6225, descent level 070, bom for arrival, runway 10 is closed, confirm your intention. We intend to, hopefully get back to the front approach of runway 17, and we're on the front side of, Roger, didn't copy the first message. Roger, 6225 copied. Do you want vectors or do you prefer to establish on localizing after a circle to land on runway 17? Roger, descend to 080 and reduce to 250 knots and expect vectors. Descente 9131 no desça até 4 mil pés, o ajuste no 022, está sobre vetor, curva esquerda, proa 010. 010, o limite será 5 minutos nessa proa. Descente para 4 mil pés, ajuste no 022, curva esquerda 010. Limitado 5 minutos, ajuste 4 mil pés, 9131. O ajuste no 022, Salvador. Trip 5316, desce para 2 mil pés. Trip 5316, 2000 feet, and inform field site. 2000 feet, I got the running on site. O 5316, call now tower, 118.6. 118.6, thank you. Sir Tower, good morning, 35316. On the localizer, runway 10. Request to get into the downwind leg on the sector echo. Affirmative, sir. Downwind leg on runway 17, sector echo. We are doing with the north riding and the coming to the wind bear crossing like to runway 17. Affirmative, I do not copy anything you said. Okay, we are now overflying the runway 17. We are going to get on the downwind leg of the runway 16. I will report it on basis leg, okay? Affirmative, so coming on basis leg. Affirmative. De aproximação, está sem condições de efetuar mais uma órbita, temos aeronave agora ingressando no circuito da visual da 107, o senhor já prossegue o 2223. Condições de decolagem de imediato com proa do farol Itapuã? Autorizado de imediato, vento 140 graus com 9 nós, Guardião 07. American 9802, send back to Juliette Romeu na escuta. Escuta, senhora. Autorizado para seguir para a final da 10, sobrevoo do bairro da Paz. Fique atento ao Guardião 07 da Polícia Militar, decolando agora do Pátio do Graia, com proa do farol Itapuã. Autorizado, da presente, sobrevoo no bairro da Paz, para sentido Guardião 07, abraço do Dourado. Guardião 07 fora do solo. Guardião 07, ciente, decola aos 48, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle 1208. Gente. Basis leg runway 17 down and lock it, 35316. final runway 17, call me on final. We'll call on final 5316. Controle, bom dia, Guardião 07. Bom dia, 07, condições visuais, prossegue para Ondina, reporte visual com local de pouso. Sete. Juliette Romeu para informação, tem um Embraer da Trip agora ingressando no final da 17, fica atento com o tráfego. Gente do Trip ingressando na 17, Romeu. Aproveita de energia autorizado. Voo local com TGL em Vera Cruz. Mano meu pé, decola da pista 17, com curva direita no corredor Xé. Acena transponde 01 no 51 e controle para ele 1-2-0-2-1. Good to land at 35316. Provida de LED, cotejamento correto, para acionamento, táxi, chame torre, 1-1-8, ação meia. 2223, buscando 10049, desce para altitude de tráfego, 2223. O azul 9131 no curva direita, agora na proa 070. Direita 070, azul 9131. Autorizado acionamento, chama pronto para táxi, Alfa Vitor Juliette. Para o pouso, bom voo. O Tango de Abravo para informação, temos um Embraer 145, aproximadamente 8 milhas do senhor. Está no rumo sul. Descendo para a altitude de tráfego para interceptar a final da 17. Atento, tráfego, Tango de Abravo, nosso dia 4298, desça ao nível 050 na chegada bom, correção, não, chegada Mare. Chegada Mare, a pista no 0 se encontra fechada, confirme sua atenção para pouso. 050 na Mare, atenção, liberação para o final. Gente, o 4298 aguardando vetores para a final e modificação do plano para visão. 622. Oceanet 6225, report start hold over both positions and descend to level 050. Descend to level 050 and we approaching bomb for holding Oceanet 6225. Roger, the aircraft before you, it's gonna land now, it's 1 o'clock. 1 o'clock, 20 miles off you, maintain 4,000 feet. Okay, we're going to be executing a holding at 5,000, so he's going to be right below us, right? Roger, 1,000 below of you. Thank you very much. O 9131 completa a direita agora na proa 085. Direita 085, após o 9131. O 2223 visual com a pista? Negativo. Positivo, completa agora com a torre 18,6, bom pouso. Bom dia, passarinho do 2223, bom dia, continua a aproximação, confirme já baixada travada. Negativo. Sim, reporte quando embaixo travado. Passarinho do 2223. Bom dia, então 3304. Nós temos cinco aeronaves aproximando para pouso na 107 no momento, TAM 3304. Para pouso na 10 e reabertura, nós temos um TAM da companhia efetuando órbita também a Dolphin, está no nível mais baixo, tendo a preferência do senhor. Acho, creio que o senhor será o segundo para aproximar na 10. There. Runway 10, Puka departure, casual transition. After departure is 10 left, skulking 5454. And the part control frequency 120.8. Correct reporting, set up and push. Direita pro 1-1-5, do lado do 3. Motion at 6225, holding over a bomb position. Roger, 6225. The runway is closed, the work in progress. Stand by to push back and start up. The runway will open after 1-0-1-1-1-6. Hora da presente seria 1-7-0. 1-7-0, do Brasil 3. 7-9-6 aqui, Mike. Frente visual, do Brasil 3. 9-1-3-1, modificado 1-0-5-6, 1-0-5-6, descendo para 2.000 pés, o ajuste Salvador permanece 1-0-2-2. 1-0-2-2, agora completa na 1-0-5-6.